Salve máfia nortista. Vida longa aos verdadeiros guerreiros do rap. Aqui é norte. Seguinte, muita fé e boas vibrações aí pra caminhada. Que não é fácil, né? Pra depender dos irmãos, então tamo aí pra firmar. Aqui quem fala é JGS, Sexto Sentido, Tucuruí, Pará. Salve, salve, máfia nortista. É nós, Rafael, Ilha do Marajó, Breves Pará. Tamo junto. Deixar um salve aqui pros mano da máfia nortista. Três de relatos de rua. Diretamente aqui do Santa Rita, minha quebrada. Salve aí, mafiosos. Salve, salve, repeiros do norte. Aqui quem tá falando é Lucas, diretamente da periferia de Barcarena, Pará. Salve, salve, família. Aqui quem fala é Negro Ed, sequestro da mente, Belém do Pará. Então, tô passando aqui pra deixar um salve pros irmãos do Mata Nortista. É nós, o norte pelo norte. Cororoca sonora, levada remota, tamo junto. Salve, máfia nortista. É nós por nós até o final. Igo Muniz na área, zona norte de Manaus, Riacho Doce 3, lá do Bongang, assim que é, rapaz, é muita longa. Diamante ficada na casa, fabricação caseira, diretamente de Parauapebas, Pará. Salve máfia nortista, salve repeiros do norte, tamo junto, irmão, Deus no comando sempre, paz. Máfia nortista, guerreiros e guerreiras da região norte, nós por nós, é assim que tem que ser. Quebrada, invasão, botosal, seja lá como é que chamam, periferia é periferia, na região norte não é diferente. Máfia nortista, nós por nós, irmão. Denis Vira-Lata, Manaus, Zonas.